start spreading the news. I'm leaving today. De Brasil número 9, empezando março. Aqui habla Rodrigo Dub e já passa quase um mês desde el carnaval. Por lo tanto, el año empieza oficialmente en Brasil. Y como una prueba de que el año ya está a toda velocidad, ese programa va a tocar exclusivamente lanzamientos musicales de 2008. Y si supusermos que la calidad de 2008 va a seguir en ese ritmo, el año promete muchísimo. Como ustedes mismos pudieron comprobar en la apertura del programa, con Cat Power cantando la música de Frank Sinatra de su disco Jukebox, solo de covers. La música fue New York. Al fondo estamos escuchando Vado, pero infelizmente no puedo ejecutar toda su música Recado, del disco Tercero Mundo Festivo, ya que tenemos que proseguir. Ahora voy a empezar el programa oficialmente tocando Eddie, del disco Frevo do Mundo, un lanzamiento de 2008 con el rescate del frevo, un ritmo de la región de Pernambuco. Rock it, Eddie. Fazer chorar quando o dia amanhece, obriga o frevo a acabar. Ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa só pra contrariar. É de fazer chorar quando o dia amanhece, obriga o frevo a acabar. Ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa só pra contrariar.

peste mesmo pra falar. É a febre do rato mesmo, deu agora. Acenderam as luzes e depois a lua chegou. Los Sonantes são a super banda formada por La Reunión de Cell, que não me canso de dizer que é a melhor cantante brasileira, com Los Tres na Massa, por seu turno, uma reunião também do produtor Rick Amades, de Instituto, com La Cocina de la Nação Zumbi, Pupilo e Dengue. Sonantes gravam Carimbó, uma cover de la misma Nação Zumbi que escuchamos al fundo. Antes, escuchamos DJ Dolores com Jean Paul Sartre, o JPS, de seu disco Un Real, que já emergiu em la red, embora não tenha sido lançado como um produto físico. E empecé com Eddie e El Frevo versão anos 2000, é de fazer chorar. 2008 também vê o aparecimento das obras de estúdio de Tim Maia, fase racional, pero que nunca foram lançadas anteriormente. Pero em la red, essas gravações já estão conhecidas como Racional Volumen 3. Miren el Racional Superior dançando disco. dia vem raiando por detrás do mar. E o meu amor só diz que vai me deixar. Meu coração, coitado, vai ficar penando. Meu coração, coitado, vai ficar penando. Por tua causa vou ficar sempre chorando. Por tua causa vou ficar sempre chorando. O dia vem raiando por detrás do mar. E o meu amor só diz que vai me deixar. Quis destruir nosso grande amor. Fiquei chorando quando fosse embora. Quem sente saudade é quem chora. Fiquei chorando quando fosse embora. Quem sente saudade é quem chora. Porém o tempo que tudo destrói quis destruir nosso grande amor. Fiquei chorando quando fosse embora. Saudade é quem chora. Do you have a sweetheart? Siba e a Floresta gravaram um dos melhores discos de 2007. Aqui, eles comparecem com uma música, outra música do disco Frevo do Mundo, Os Melhores Dias de Minha Vida. Siba, que era líder do finado Mestre Ambrósio. Também desse disco, a Orquestra Imperial apresenta O Dia Vem Raiando, cantada por el hermano Rodrigo Amarante. E a primeira foi uma das gravações de Tim Maia Racional Volume 3, Universo em Desencanto Disco. Agora, seguimos com Céu e Três na Massa, antes de assumirem seu nome Sonantes. Na imaginação, serpentina ou confete carnaval. da festa, quem bate e contesta no muro da grana. Quem mora no buraco, quem carrega o saco, quem é o culpado? Pra quem é a polícia? Pra quem é a Dolores, desse disco Um Real, apresenta a magnífica Proletariado. E antes, tuvimos Frevo da Saudade com Céu e Três na Massa. Agora, para terminar, vamos escutar uma música del Japan Pop Show, el nuevo disco del excelente Kurumin, compacto. Cuidem-se, e hasta el programa de número 10. Amor quase ideal seria se não fosse verdadeiro, dentre poucos o primeiro que conforta a besta aqui no meu mocó. Quero fazer contato, engrossar o caldo do mocotó, descarregar direto pro oco da cabeça. É o Nônios descontrolado, é nós e tá ligado. Então deixa cair. Compacto, um fino, um raro. Compacto.